Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos então início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, com a presença em estúdio do Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, seja bem-vindo, é uma alegria poder estar de novo aqui consigo para este programa. Na semana passada não foi possível, nada de grave, foi mesmo a greve que me impediu de estar aqui, tive que ficar com o meu filho mais pequeno. Cá estou então, Sr. Padre, para mais um programa das nossas Palavras de Esperança, para nos concentrarmos no quarto domingo de Páscoa. Senhor Padre, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova. Pois, muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Aqui estamos então para podermos refletir um pouquinho a partir da Palavra de Deus, olhando também para o mundo e a ver se somos capazes de encher o coração de esperança nestes tempos em que a gente não sabe o que é que está para acontecer. Sobretudo no Irão e com estes problemas. Na Ucrânia já é uma coisa, um problema complexo. No Líbano também ali tudo em convulsão. Então, oxalá também possam ser tempos de esperança e que a paz se possa vislumbrar o nosso horizonte. Que esperemos bem que sim. Há bocadinho estávamos nós aqui a iniciar o nosso programa das Palavras de Esperança e víamos ali o Papa Leão XIV na televisão e achei logo uma boa coincidência estarmos a iniciar o nosso programa quase que abençoados pelo Papa Leão XIV. E é de Papa que vamos falar, mas da morte do Papa Francisco. Senhor Padre, cumpriu-se o primeiro aniversário do Papa de todos. Exatamente, Papa Francisco, que deixou uma marca assim, muito importante, um Papa muito amado e muito considerado por toda a gente, não é? Que faleceu justamente há um ano, dia 21 de Abril, que era o dia a seguir ao Domingo de Páscoa, na altura, e então deixou-nos esta mensagem que nós escutámos de modo tão forte em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, que no fundo que Cristo é para todos, a Igreja é para todos. Não é? E então ele deixa esta marca. Todos somos chamados a ser chamados à conversão, a acolher a Cristo, a não fazermos acessão de pessoas uns com os outros, a deixar que, pois, que este amor, o amor fraterno, possa abranger a todos os homens. Mas ele deixou algumas notas que eu podia aqui recordar. Aliás, o próprio Papa Leão XIV recordava isto, não é? Ele foi o Papa que foi discípulo e missionário, e convidou a toda a Igreja, a todos os cristãos, a serem discípulos missionários. Se quisermos, temos aqui dois sacramentos fundamentais. Discípulo fala de batismo, fala de aderir à fé, fala de acreditar. Missionário fala de evangelizar, fala de comunicar. Então, se pelo batismo recebemos o dom da filiação divina, a graça de Deus, pelo crisma recebemos a força do Espírito Santo para comunicar a fé, para evangelizar. Então o Papa marcou isto muito, aliás, já papas anteriores também tinham referido, mas ele falava muito nisto. Temos que ser discípulos e missionários, e depois até dizia, até mais do que isso, discípulos missionários, porque são duas dimensões coincidentes. Aquele que acredita, comunica. E se não comunica nada, é porque também não acredita. E às vezes até é uma boa maneira de ver como é que vai a minha fé, se realmente eu tenho a alegria de comunicar a Cristo, de falar de Cristo, de falar do amor de Deus, ou se tenho uma fé tão pessoal, que é para mim muito escondida e não quero dizer nada a ninguém, porque sou só eu e Deus. Portanto, isso não é bem o dinamismo. O dinamismo é sempre este duplo, esta dupla dimensão, ser discípulo e missionário, ou discípulo missionário, quer dizer, acreditar, seguir a Cristo, testemunhar, anunciar a palavra de Deus. São duas dimensões muito importantes. Mas, além disto, também foi o Papa que nos chamou a refletir sobre a harmonia que deve haver entre os homens e a harmonia com a natureza. Portanto, um princípio de ecologia, que também se penso que é algo que é importante. Portanto, não é só usufruir da terra, mas é cuidar da terra. E depois também dizer que o Papa entendia que a primazia está na pessoa. Podemos dizer, superação da norma para atender à pessoa. E também dentro da Igreja, portanto, às vezes, quando não se cumprem as normas todas, pois há assim um bocadinho de deixar ao lado, a pessoa pode não se sentir integrada. Então, a prioridade da pessoa, sobretudo, porque é a relação do pai com o filho que deve prevalecer. E depois, também o Papa Leão referia como alguém que pregou a mensagem da misericórdia. E então, muito importante, Deus é amor, Deus é misericórdia, todos somos convidados a participar da misericórdia de Deus. E o Papa Leão dizia, com palavras e com gestos. Portanto, ele teve não só palavras, como também muitos gestos, assim, com ar profético. Tanto temos aquele gesto especial, aquela imagem no Covid, em que ele aparecia sozinho ali na praça, marcando. Mas depois temos também muitos gestos em que ele visita os presos, em que ele abraça o doente, em que ele acolhe a todos. Carinho às crianças também, exatamente, não é? o mais fraco, o mais débil, que ele vai visitar e vai acolher e abraça. Portanto, são estes gestos que também nos convidam a também a nossa vida não seja só de uma harmonia intelectual ou uma harmonia de eu viver bem, mas depois me dê conta que o outro que está ao meu lado se calhar não vive tão bem e também precisa de ser acolhido e cuidado. Então os gestos e as palavras complementam-se e integram-se bem. E cada vez são mais necessários, não é, seu padre? Porque a pessoa ao nosso lado há uma tendência cada vez maior de passar mal, não é? A situação no mundo é muito complicada, por isso temos todos que estar muito atentos. E a verdade é que a cultura pós-pandemia, em vez de tornar uma cultura de maior comunicação... Um maior egoísmo, não é? Acabou exatamente, por promover o egoísmo. Até pela juventude. Por acaso, em Londres, tinha uma reunião para a preparação para a primeira comunhão, por questão de fé, e uma mãe dizia, depois eu portava, estava lá uma criança com o telemóvel. Pois. E eu perguntei, então, e como é que é esta coisa de agora não haver o telemóvel na escola? E uma mãe disse, olha, eu ganhei um filho. Porque às vezes eu chegava lá à escola, todo sempre lá num canto com o telemóvel, agora chego lá já dá a correr e a brincar com os outros. Portanto, esta dimensão de estar com o outro é preciso resgatá-la muito. Então, falamos das crianças, não é? Mas também falamos das famílias, dos adultos. Portanto, a necessidade de eu não pensar só na minha vida, naquilo que eu necessito, e às vezes é premente, mas pensar também nos outros e saber que caminhamos em conjunto, que somos família, a família dos filhos de Deus, a família, então, uns com os outros, e chamar-se todos a ajudar-nos, e não só defender o próprio interesse ou pensar no meu núcleo, mas abrir o coração, se calhar talvez haja pessoas que necessitem de mim, que eu posso ajudar, e aí estou a pôr em prática o amor fraterno, o amor cristão. E aí estou a fazer gestos de misericórdia, como dizia o Papa, e estou também a anunciar a Cristo e a anunciar a fé e a viver a fé. Muito bem. Senhor Padre, focamos-nos agora no nosso Papa atual, Leão XIV, que concluiu a primeira viagem em África, depois de denunciar a exploração e apelar à defesa da dignidade de todos. Portanto, teve uma presença bastante vincada e foi muito bem acolhido também em África. E coincidiu com esta polémica com o presidente dos Estados Unidos, e ele penso que soube estar à altura e foi uma voz profética contra a violência, contra a guerra, contra a opressão. E ele depois, na viagem de regresso, até tinha uma expressão muito interessante que dizia, nós parece que quando falamos de moral, a gente só pensa na moral sexual e isso aqui é moral, a moral cristã, mas não, esse é um elemento, mas não é o essencial. A igreja não é o essencial da igreja, a igreja é a dignidade, a moral social, a justiça para todos, uma fraternidade verdadeira. Portanto, penso que o Papa, neste sentido, foi uma voz de denúncia daquilo que é o mal, de apelo à paz e à concórdia entre as pessoas. E um pouquinho, até eu às vezes até sabendo que a África é um país, é um continente, onde muitas vezes a prepotência, o presidente é o dono e impõe a sua vontade, e às vezes de modo um bocadinho até ditatorial, eu não tenho problemas ali de ir falando continuamente contra justamente essa vontade de domínio e de poder, e defendendo a justiça para todos, lutando, falando contra a corrupção, portanto, às vezes assim um bocadinho até de modo muito incisivo. Então penso que foi uma viagem muito positiva. E depois eu tive um momento que eu gostei particularmente, que vimos algumas vezes também nas reportagens aqui das transmissões que faziam na televisão, que foi o momento talvez em que eu gostei mais de ver o Papa assim de modo mais espontâneo, mais comunicativo, e foi na celebração que ele teve na Guiné Equatorial. Portanto, falam espanhol, que era a sua língua do Peru, quando ele também esteve. Então ele ali expressou-se a dialogar com os jovens, a interpelar os jovens, a provocar a resposta dos jovens, portanto, de uma maneira assim muito dinâmica, que eu até disse, ui, é uma como Papa Leão. Uma faceta que ainda não tinha sido muito conhecida, porque, assim, não é? Mais seco, mais rígido, mais formal. De repente estava ali com uma alegria, com uma comunicação, que eu gostei muito. Portanto, no fundo, é isso. Pode ser formalmente um bocadinho mais tímido, mas quando encontrou aquele espaço genuíno de onde estava com a sua língua, aquilo que ele viveu, pronto, muito, gostei muito. E então penso que Papa Leão, um Papa diferente, mas um Papa profundo, um Papa também profético, um Papa que não tem receio de enfrentar os poderosos, e neste caso o presidente do seu próprio país, que o desafiou, fez ali, e ele manteve sereno, mas reafirmando a sua postura, a sua mensagem, dizendo que o Evangelho não está sujeito a nenhum poder humano, e por isso tem a liberdade de poder falar e anunciar a mensagem de Cristo. Pronto, talvez a gente admire, mas depois também não escutemos. Esse é o problema. Já com o Papa Francisco era a mesma coisa. Admiramos, mas depois, pronto, batemos palmas e continuamos na mesma. Talvez seja bom também que às vezes possamos refletir um pouquinho e acolher algo que nos ajude também a modificar ou evoluir no nosso comportamento, passando desta visão mais egocêntrica para uma visão mais fraterna e mais de harmonia social, penso também é muito importante. Muito bem, Sr. Padre, ainda nas considerações que estamos a fazer, destacamos a formação Acolher, promovida pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da Família. Sim, teremos amanhã, portanto, este sábado, amanhã, portanto, no Centro Catequético, às 9h30, um momento de formação promovido pela Pastoral da Família. A família também é algo muito importante e também queremos promover e ajudar as famílias a que descubram a riqueza de ser família e de ser família cristã, com algumas exigências. Recentemente fizemos o CPM, a preparação para os noivos, para o casamento. Há muitos noivos, Sr. Padre? Este ano tivemos um grupo grande. Tivemos 13 casais que fizeram esta preparação. Portanto, e ao princípio é sempre um bocadinho difícil, porque é um fim de semana, sábado, domingo de manhã, as pessoas têm dificuldade, mas depois no final as pessoas acabam por gostar de participar, porque são momentos de partilha, de experiências de vida, de ter que falar um pouquinho sobre si mesmo. E aliás, nós nestes encontros vemos que há pessoas e há casais que têm muita dificuldade em se abrir e em se expressar, ou se falam mais. Às vezes é a mulher que fala mais, mas outras vezes também é o homem que fala mais. Mas depois, de repente, vemos que havia pessoas ali muito, muito rígidas, muita dificuldade, mas pouco a pouco se vão abrindo e vão comunicando e falando de si. E depois em grupo também, que às vezes é um bocadinho mais difícil, mas isso é bom, porque quando a pessoa expressa o que leva dentro, também se liberta, também faz caminho. Quando nós nunca formalizamos o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa vivência, o nosso sofrimento, a nossa angústia, ou a nossa alegria, pois quando nunca se formaliza, está ali um bocadinho sem evolução. Por isso estes momentos que a Igreja se fazem, tem muito esta partilha, é muito importante. Não é propriamente escutar e depois, pronto, refletir, escutar, mas é também falar. Estar só ali, não é? Exatamente. De corpo presente, não é? É importante que haja esta partilha, não é? É a reunião do grupo em que a pessoa tem que falar, tem que dizer aquilo que é a sua vivência, a sua experiência, aquilo que pensa, aquilo que fez, ou aquilo que, pronto, o modo como vê as coisas, mas com a passagem pela vida. É a minha vida que está ali, que se expõe um pouquinho. Ora, isso acaba por ser muito libertador. E às vezes aparecem casais que, curiosamente, parece que nem se conhecem bem. Estão ali, mas sempre naquele... E de repente tem uma expressão que é muito interessante. Portanto, eu penso que... E também os casais monitores. Isto é feito com casais monitores. Também de modo muito positivo. Portanto, eu penso que são sempre experiências boas. E então a Pastoral da Família. Tem também este momento de formação para os casais. Que tem a ver com o próprio casal e tem a ver com a relação depois com os outros. E então o saber acolher quer dizer que eu tenho que abrir-me ao outro. E não ser como a gente às vezes pensa que mesmo na vida de casal, o casal tem que ser como eu quero, tem que ser o meu complemento, mas estou sempre eu no centro. E então agora de repente é acolher o outro como ele é, nas suas diferenças, nas suas potencialidades. Então esta formação é destinada aos casais? Sim, à Pastoral da Família, não exclusivamente a casais, mas sim, basicamente seria um desafio para os casais, para a família, para poder refletir sobre melhores modos de viver também o amor na família e o amor na sociedade. Portanto, este sábado, às 9:30 da manhã, no Centro Catequético. Seu Padre, vamos então agora olhar para a liturgia deste domingo. Já referimos, é o quarto domingo de Páscoa, este domingo 26 de abril. Temos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a primeira pregação de Pedro depois do Pentecostes, Senhor Padre. É, porque realmente nós estamos depois da Páscoa, mas da Páscoa até o Pentecostes, os apóstolos estavam ali um bocadinho no medo, na confusão, do não entender. A fé na ressurreição é algo difícil, porque está e não está, não é assim uma posse. Portanto, foi ali um tempo difícil. Foi necessária a vinda do Espírito Santo para clarificar, para fazer entender, para que todos, então, efetivamente, pudessem ter descoberto a profundidade da ressurreição e da vida cristã. Esse tal, isso que dizíamos há bocadinho, de ser discípulo missionário. É no Pentecostes que isso acontece em profundidade. Então Pedro vem para a rua justamente anunciar a Cristo. Então é muito bonito esta leitura, porque depois de escutar o anúncio de Pedro, perguntaram-lhe a Pedro e aos apóstolos, o que devemos fazer? O que devemos fazer, irmãos? Então, se é assim, o que é que devemos fazer? Pedro responde, convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa feita aos nossos pais se cumpre agora, não é? E então o que é que quer dizer? É bonito isto. Converta-se cada um, peça o batismo e receberão os perdão dos pecados. E com a força do Espírito Santo entendereis esta força da fé. Portanto, esta é a base da fé cristã que nós queremos viver. Então, oxalá, também possamos perguntar à Igreja, possamos perguntar aos apóstolos, como fizeram eles, o que é que eu devo fazer? Não é ficar na mesma. Nem estar contente com o que eu já tenho. Se eu realmente quero acolher Cristo, tenho algo mais. A fé é muito dinâmica. Nunca está perfeitamente alcançada. E a gente às vezes diz, eu não tenho mal, não mato, não roubo, não faço pecados. E, então pronto, mas fico ali estancado, não vai para a frente. Estou satisfeito com o que tenho. Aqui o dinamismo desta evangelização é ao contrário. É, olha para a frente, o Senhor chama-te a mais. Tens caminho para fazer. E então esta expressão, não é, de converter-se, de transformar-se, de olhar para o Senhor, de acolher o Espírito Santo, de descobrir que sou perdoado nos pecados graves que faço, mas sobretudo este ser perdoado dos meus pecados é a atitude de quem vive longe de Deus e que necessita do Senhor. Portanto, eu diria que é o princípio do dinamismo da fé que chama a olhar para a frente e saber que temos um convite para crescer, para seguir em frente, para amar mais e melhor. Muito bem, Sr. Padre, já a segunda leitura da primeira carta de São Pedro, se vós, fazendo bem, sofreis com paciência, é coisa meritória diante de Deus. É curioso, algo assim um bocadinho duro, não é? Coincidente, o protagonista é o mesmo, é São Pedro na pregação e agora é São Pedro na sua carta, mas ele, olhando para Cristo, diz isto, olha, a gente pode sofrer, todos sofrem. O sofrimento faz parte da vida. E agora, se tu sofreres por causa de Cristo, se tu por causa da tua fé experimentas algo de sofrimento, e aqui há duas dimensões, ou porque te perseguem, estão contra ti, ou porque te sacrificas pelos outros, porque o dinamismo da fé é esse, é que se alguém que está mal e eu me esforço para o ajudar, isso também causa contrariedade, causa problemas, complica a minha vida. Portanto, este sofrimento que posso participar, se o faço pelo Senhor, isso é meritório. Portanto, a gente às vezes vive com a ideia de que a vida deve ser sem sofrimento. Tínhamos pânico ao sofrimento, fugimos do sofrimento. E se vem algum sofrimento, já estamos aí no lamento. E às vezes o sofrimento faz parte do crescimento. Toda a gente, toda a natureza que cresce, tem aí o crescer é sofrer, é romper com o que tinha para ser mais. Portanto, este sofrimento de que fala Pedro é meritório ante Deus se eu sou capaz de viver com alegria e dizer com paciência nas contrariedades, nas perseguições, nas dificuldades. Não voltes para trás, não desistas. Segue em frente, o Senhor dá-te a mão e então isso tem mérito. Porquê? Ele depois põe o exemplo de Cristo. Porque Cristo fez isso mesmo. E aliás, para o cristão, quando eu sou capaz de oferecer o meu sofrimento a Cristo, unindo-me à paixão de Cristo, à cruz de Cristo, e se lhe der esse sentido espiritual, de repente esse sofrimento transforma-se em fonte de paz e de bem e de amor acrescido dentro de nós. É assim, Cristo na cruz. A gente ama a Cristo, mas ama a Cristo aonde? Quando lhe batiam palmas ou também quando ele estava ali no momento mais duro e mais difícil? E a verdade é que, não sendo a apologia do sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida, o sofrimento leva ao amadurecimento. Quando nós experimentamos contrariedades na vida e somos capazes de passar por essa negatividade, de repente abre-se algo mais. Às vezes é uma aprendizagem também, não é? E é aprendizagem. Nós conhecemos profundamente no sofrimento. No sofrimento. Nem sabemos aquilo que somos capazes de suportar. Exatamente. Sem experienciar e esse sofrimento. Ainda que ninguém goste de passar. Exatamente. Por ele. É, exato. Mas é aí que às vezes a pessoa conhece mais profundamente o que é ela própria, o que é o mistério da vida, o que é a existência. Portanto, somos capazes de ir buscar forças onde julgávamos que não as tínhamos, não é? E ganhamos outra sabedoria da vida. Porque senão é tudo no suave, no bom, no agradável, no superficial. Nós vemos, por exemplo, as crianças, na educação das crianças, é preciso preparar as crianças também para este sofrimento. Quando os pais querem evitar todo o sofrimento às crianças, estão a criar pessoas incapazes de lidar com a vida. Porque depois, quando vem uma contrariedade, revoltam-se, gritam, choram, não sabem o que fazer, desesperam-se. E muitos desesperam-se mesmo. Porquê? Porque não se deram conta de que crescer e sofrer são duas caras da mesma moeda. Portanto, é bom também que preparemos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para uma vida onde o sofrimento é parte essencial, parte sempre presente, mas também importante, porque faz parte do dinamismo do desenvolvimento, do crescimento. Se uma planta, se uma semente semeada na terra não passar por essa metamorfose e por esse sofrimento que Jesus até dizia, enterra e morre para dar fruto. Isto é o sofrimento, é ser capaz de enterrar e morrer para dar fruto. E então de uma coisa vem a outra. Se eu quero o fruto sem passar por esse processo de transformação, de ruptura, pois nunca dei fruto nenhum. Saiu uma semente que ficou ali estéril e sem benefício, digamos assim, nem para a pessoa, nem para a sociedade, nem para a humanidade. Portanto, eu penso que o sentido cristão então tem este valor extra, suplementar, mas que é essencial, que dá sentido, que é unir-me à cruz de Cristo. E aliás, os santos às vezes até procuravam esse sofrimento, sentir com Cristo na cruz, sofrer não só no corpo a paixão do Senhor, mas sofrer também o amor de Jesus pelo pecado e pelo pecador. Portanto, é algo que profundamente espiritual, que nos une a Cristo e que potencia a fé e que nos ajuda a conhecer melhor a Deus, a conhecer em maior profundidade o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a nossa própria realidade como pessoas, como filhos de Deus, e para aquele que é cristão, como cristão e discípulo do Senhor crucificado e ressuscitado. Muito bem, Sr. Padre, concentramos-nos então agora no Evangelho, segundo São João, a propósito então do Domingo do Bom Pastor e o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Exatamente, este é um domingo que é o Domingo do Bom Pastor, porque é apresentado Jesus, que ele próprio se apresenta como pastor que cuida das suas ovelhas, que as conhece pelo seu nome, que caminha à sua frente, que lhe abre a porta, que as cuida. Jesus utilizou muito este símbolo do pastor e do bom pastor, que aliás já vinha do Antigo Testamento, que era uma imagem muito própria da cultura judaica e da cultura árabe, digamos assim, de hoje, daqueles territórios de calor e de aridez, mas de onde o rebanho era o fundo de rendimento. Nós aqui também temos essa experiência, não é? Com o queijo e é verdade, as coisas melhores são as que mais é? Trabalho árduo exigem, não mas é? No nossa, caso, o pastor. Exatamente, também. Mas aqui na nossa condição até um bocadinho favorável, porque há erva abundante, não é? Pois, atendendo às condições meteorológicas, não é? Mas sim. Nestes climas era mais difícil, mais difícil. É mais seco, mais árido, é preciso andar à procura de onde tinha brotado um pouquinho. Uhum. E então, mas o pastor é muito importante. Também era o fonte de alimento fundamental, que vinha do rebanho. Mas então Jesus aparecia como um bom pastor, que cuida das ovelhas, que nos conhece, que chama a cada uma pelo seu nome, e que diz, as ovelhas conhecem a sua voz. E ele conhece. Portanto, há aqui uma relação profunda entre pastor e ovelha. Portanto, o bom pastor é Jesus, é ele, e nós somos as ovelhas do seu rebanho. não como naquele sentido que é tudo, que é o raio, vai tudo sem pensar, mas é um conhecimento pessoal de cada um. Isso é o que penso que é bonito nesta afirmação de Jesus. Conhece a cada uma, preocupa-se com cada uma, vai à procura da ovelha perdida, seguem a sua voz, conhecem a sua voz. Portanto, há ali uma relação de confiança, de como que um líder, um mestre, que cuida e todos seguem. Mas depois a Igreja aproveita este dia, este domingo do Bom Pastor, para refletir sobre as vocações. Portanto, ou seja, daquelas pessoas que sentem um chamamento especial do Senhor e oferecem a sua vida a Deus. Do modo vocação, fala de consagração, de entrega. Portanto, há na Igreja muitas vocações consagradas, em que a pessoa de repente descobre a importância da fé, a importância de Deus, a importância de Cristo, e ante um mundo tão vazio de fé e tão longe da vivência aprofundada da fé, diz: olha, pois ofereço a minha vida ao Senhor para ser testemunha desta fé e da força do Evangelho e do poder que tem Cristo e o amor de Deus no coração humano. Então aparece a vocação. Já pode ser o sacerdócio, há a consagração, tanto masculina como feminina. Ultimamente temos vivido também uma crise de vocações. Há já algum tempo, não é, Sr. Padre? O mundo é muito atrativo, é muito sedutor. E o Sr. Padre que o diga, não é? Que se tem sentido aqui tão só. Há já algum tempo. Mas isso é a vocação social, mas depois há também a vocação missionária, a vocação contemplativa. E de repente. Há todo um universo, não é? De repente, às vezes, aparecem comunidades que têm, acabam por ter acolhido muitas vocações. Portanto, pessoas que estão à procura da autenticidade da vida, de profundidade da vida, de ver em abundância. Jesus diz no Evangelho: eu vim para ter vida e vida em abundância. E o que é esta vida em abundância? Porque é algo que a pessoa está sempre a alcançar, à procura de um mais, e esse mais vem de Deus. Pronto, e às vezes também temos dificuldades, a Igreja e os pais e a comunidade cristã, de ser capaz de oferecer um caminho de consagração, uma vocação de consagração, como um caminho de autorrealização. Porque temos esta carga, não é? A vocação à consagração muitas vezes acaba por ser celibatária. É uma consagração exclusiva ao Senhor, como sinal da importância de Deus e no coração humano. E que tem este sacrifício existencial e às vezes resulta difícil. Por isso é a vocação de consagração, uma vocação específica. Poderá ser esse um dos motivos, não é, para esta crise. Enquanto que Idade Média quase que era uma fuga mundi, havia muita gente, então havia alguns que depois já tinham uma qualidade de vida até um bocadinho superior, se calhar, ou privilegiada. Hoje não, hoje é um renunciar a muitas coisas que o mundo dá, que eu poderia ter, mas que não quero, por amor do Senhor. E às vezes as próprias famílias, até porque não há muitos filhos, têm receio e não veem isso com muito bons olhos. De todas as maneiras, a vocação é um mistério de amor que acontece entre a pessoa e Deus, em que os outros podem apoiar ou podem não apoiar, mas não é essencial. Bem, o apoio é também importante, mas a pessoa depois está ali num dilema que é: eu e Deus, Cristo que me chama, e eu respondo ao chamamento do Senhor, custo custar, se esse amor de Cristo queimar no coração. E por isso o domingo do Bom Pastor, também um domingo em que somos chamados a refletir na realidade vocacional. E não ter receio de oferecer aos jovens, e convidar os jovens a que também pensem, mas para isso implica um caminho de fé. Quem não está num caminho de fé intenso, quem não reza, para quem Cristo não é verdadeiramente muito importante, nunca vai descobrir esta proposta, nem faz sentido, porque não entende o seu significado. Agora, aquilo que começa a fazer um caminho de fé profundo, pois terá, aliás, já tínhamos até falado nisto, por altura da Páscoa, com muitos batismos de adultos, e às vezes são estes adultos que de repente descobrem esta força interior que depois mais avançam, porque realmente descobriram algo que foi surpreendente, ou uma pessoa que esteve muito longe da Igreja e da fé e que de repente tem uma experiência de encontro com Cristo, uhum, em que converte o coração, essa de repente adianta aos outros todos que estão ali há anos e anos, mas que não entraram nesse calor, nesse dinamismo interior do coração que é abraçado pela misericórdia de Deus. Pronto, então também esta oração que a Igreja faz pelas vocações, aliás, orar em tábua, justamente a vigília diocesana das vocações neste sábado à noite. Também os nossos jovens convidados a poder participar. Temos o diácono Ruben, que se prepara para o sacerdócio, que também está neste dinamismo. Portanto, também um convite aos nossos grupos de jovens que queiram rezar uns com os outros, à procura da pergunta: será que Deus tem algo para mim? Tem um chamamento? É uma possibilidade? Será que serei feliz com o Senhor? Depois, este caminho vocacional às vezes transforma-se efetivamente numa vocação consagrada, e outras vezes é um caminho de crescimento na fé que será muito útil também para a vida cristã, e também para o matrimónio, que não é só casamento, não é só homem e mulher que se juntam e fazem família, mas também é vocação ao matrimónio. Também é um chamamento que a pessoa pode descobrir como de Deus ao matrimónio, que dá sentido à família cristã, e por isso é muito importante então o convite para que também nós queiramos fazer esse caminho, e os pais não tenham receio de ajudar os filhos a fazerem essa pergunta e essa procura, porque se todo o crescimento de fé e de experiência interior amadurecida será muito útil para a vida, seja qual for o destino depois que essa pessoa possa vir a ter, ou como vocação consagrada, ou como aprofundamento naquilo que é a vocação cristã de ser, como dizia o Papa Francisco, discípulo missionário. Seu Padre, estamos a concluir o nosso programa. Temos um tema muito a propósito para, alusivo, não é? Este Domingo do Bom Pastor. Sim, o Salmo próprio é o Salmo 23, que já no Antigo Testamento falava de Deus como o Bom Pastor, que nos conduz, que nos leva por sendas direitas, que nos suporta nas dificuldades. Então ficamos com um cântico: pelos prados e campinas eu vou com o Senhor. O original já é muito antigo, do Padre Zezinho, mas continuamos também a cantar nas nossas igrejas, e temos aqui uma versão também na língua original, ou seja, no português do Brasil. Vamos então ouvir este tema que nos é trazido pelo seu Padre António Loureiro. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Antes eu vou, minhas forças do Senhor. Minha vida voltará. com este tema de O Senhor é o meu pastor, que nos foi trazido aqui pelo seu padre António Loureiro, que terminamos o programa das Palavras de Esperança de hoje, nesta sexta-feira, 24 de abril, um programa que é reposto também na Rádio Boa Nova ao domingo de manhã, logo às 8 da manhã. Senhor padre, ficamos por aqui, não é? Na edição Exatamente. De hoje. Fica o convite do Evangelho. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e seguem-me. Portanto, eu diria que vamos todos à procura desta voz. A voz de Jesus não se pode escutar materialmente, fisicamente, não nos fala ao ouvido, mas é uma voz que escutamos através da meditação do Evangelho, da leitura da Palavra de Deus, da participação nas nossas celebrações. Ir à procura da voz de Cristo é caminho seguro, mas tem que ir à procura, tem que pôr-me em caminho, tem que ser a ovelha que sigo, que reconheço um pastor e o quero seguir. Eu conheço, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e seguem-me. É a voz que podemos escutar quando meditamos, quando rezamos, quando escutamos a Palavra de Deus, tanto na meditação pessoal como, sobretudo, muito importante, a participação litúrgica, onde a Palavra é proclamada, e essa Palavra fala-nos no interior, e é aí que eu posso escutar e eu posso seguir. Muito bem, Sr. Padre, marcamos encontro então para a semana. Um bom fim de semana, boas celebrações. Nós ficamos então por aqui no programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Foi um gosto contar consigo desse lado. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.